tudo bem. Deus não desampara ninguém. Deus tem tempo pra tudo, e tudo tem o tempo de Deus. Sei que é preciso esperar, confiar em suas promessas e só descansar. Deus faz tudo bem. Deus não desampara ninguém. Deus tem tempo pra tudo, e tudo tem o tempo de Deus. Sei que é preciso esperar, confiar em suas promessas e só descansar. Paciência, paciência. É preciso esperar o momento certo e estar por perto quando o tempo chegar. Aqueles milagres que contigo estão. Por favor, por amor ao meu coração, libera depressa as promessas que estão escondidas nas tuas mãos. Paciência, aqueles milagres que contigo estão. Por favor, por amor ao meu coração, libera depressa as promessas que estão escondidas nas tuas mãos.